Ora, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ah, vá lá, desta vez pagaram certo. Preparem-se, ouvintes! Está a chegar mais uma edição do Minutos Inusitados! Olá, ouvintes de Vila Nova de Gaia, Porto, e especialmente de Ilha, eu quero ouvir o barulho! Pronto. É por aí. Acho que não. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos à primeira edição de Minutos Inusitados. Comigo, Carlos Bonaparte, com a Adriana Piquiano, diretamente de Ilhavum. Olá. Olá, Carlos, olá, ouvintes. Olá, Cátia, que vem do Porto. Olá, eu ouvi aí manifestações aí de ouvintes. Adonde? Alguns, não sei, por exemplo, eu ando com visões auditivas, ou então não sei. Ai, e a Cátia? A Cátia do Porto, caralho, do Porto! Estou do Porto, caralho! Ah, mas senhora! Ah, pá, isto não é meu sotaque, desculpem lá. É uma senhora, caralho, pronto, está bem. Olá, Carlos! Olá, Adriana, está tudo bem? E olá, Carlos, tudo bem? Olá a todos. Agora fizeste me lembrar a Floribela. É. Não tenho nada, mas tenho tudo. Ok, olha... A pronúncia dela assim de Lisboa... Mas uma pronúncia assim de Lisboa, mesmo Lisboa... Lisboa. E quando chega... Assim nas novelas, e quando eu chegava aqui ao norte, vocês são na minha cidade! Acabei o meu ancião! Pois, ela é do Porto, é verdade. Olha, vamos ao que interessa! Sim, vamos lá. Vamos ao que interessa, que o que importa está impressa. Exatamente! Então, vamos lá então. Então, ouvintes, como vocês já ouviram o Carlos dizer, a primeira edição dos Minutos Inusitados. E isto baseia-se, portanto, é um programa super divertido, sem tabus, onde vamos falar de tudo, um pouco de tudo e de qualquer também coisa. Também vamos falar de caca. Não, isso também podemos falar. Não, assim, vamos falar de assuntos sérios a brincar, ou seja, vamos falar de vários temas, todas as edições vai haver um tema diferente. Uhum. Mas nós não vamos nos limitar a falar das coisas seriamente. Vamos mandar uns bitites de vez em quando e tal. O grande tarde tem os bitites da Fatinha. Aqui temos os minutos inusitados, pronto. Exatamente. Passa a publicidade. Gostei dos bitites. Exato. Gostei. Olha, não podes mudar o nome do programa agora. Bitites inusitado. Não. Minutos de bitite, não. Não. Hambúrguer com bitaitas fritas. E pronto. Hoje, por sugestão da nossa amiga Adriana Piquiano E ouvinte, que ela também nos ouve. Senão como é que ela ia fazer o programa se não nos ouvia? Ainda bem que ela nos ouve. Haja pelo menos alguém que a gente tenha certeza que nos ouve, não é? Exatamente. Pronto. O tema hoje vai ser, e porque está um calor desgraçado, amores de verão. É! Hormonas ao saltos e tudo. Pois. Exatamente. É pura da loucura. Noites na praia, tipo, uma da manhã, tipo... Ei, e vão duas da manhã. Ok, desculpa. Eles assim, tipo, fim de semana, os dois acabaram de fazer 18 anos. Quem é que assim, diz que é preciso ter 18 anos para fazer essas coisas? Eu estou a ser minimamente correto. Eu estou a ser minimamente correto. Não vou ter um brincava só as Barbies. Hoje em dia brinca só os médicos. Ah, pô. Claro. A situação está assim. Há uma nova brincadeira. Há uma nova brincadeira que é... Os exploradores. Os políticos e o povo. O que é que é? Ah, não, é que é assim. Antes brincava-se a Barbie e ao Ken. Acabou-se dinheiro para comprar a Barbie e o Ken, porque nós somos cada vez mais pobres e doentes. Por isso é que vamos brincando aos médicos. Cara, eu nunca tive um Ken. Eu simplesmente pegava na Barbie mais feia que eu tinha, cortava-lhe o cabelo e fingia que era o Ken. Porque eu sempre fui uma rapariga pobre de dinheiro, mas rica em imaginação. Então... Entretanto, nós começamos a passar a brincar aos médicos, não é? Não. Aquela coisa do, olha, eu tenho uma dor aqui, alguns no coração. Ah, é? Hora de se caber. Tenho uma dor no peito. Opa, no peito, qual deles? Exatamente, agora, faço só para examinar. Já vamos chegar aí. Agora, exatamente, que é que... Ai, tal, está com dor no coração. Então tiro lá calças e camisola para a gente estar ali. Falam de amores de verão e não falam de amores de inverno. A questão é, porque no verão está muito calor e as hormonas entram em combustão e o pessoal fica todo tolo. Tipo, pitoneca aos saltos e não sei o que é. É um tom. O pessoal é tipo, ai, tal, vamos curtir com este, aquele até azeitoso e tal. É um na praia, outro lá na terrinha, depois o outro é lá no, quando vai fazer praia fluvial, porque pá, tem outra piada. Depois nas piscinas, vai para as piscinas, e nas piscinas já tem lá outro. É nos festivais, é nas redes. Nos festivais é que é a ramboia. O quê? Na piscina, nós temos 500 mil festivais cada verão. Ou seja, dá para assinar 500 mil amores de verão. Isto é fantástico. E nas raves, então? Aquelas raves na praia? Isso não, é tudo isso... ao caralho. Isso é ao mais e então, se vocês forem aqui para o... Ai, como é que se chama, caraças? Eu sei como é que se chama aquela parte ali do... Está-me a fugir a expressão, pá. Aqui em Vila Nova de Gaia. Tem aqui mar e o caralho. Como é que se chama aquilo? As marés vivas. Posso-me ser desculpa. Não, olha, isto... À boa moda portuguesa, somos o cacódromo. Mas está-me a faltar o raio da expressão aqui. Mas estão a falar do quê? Pode ser com os casaisinhos todos. Casaisinhos todos de Vila de Gaia? São carros com os vidros fechados. E aquilo tipo, todos mal estacionados e o cara, o pessoal sabe para que é que eles vão. Jardim do Morro? Não. Diz? Jardim do Morro? Opa, não sei. Opa, não sei. Mas eu não sou de Gaia. Isto é conhecido por aqui, é como eu disse. Por isso eu não tenho esse tipo de conhecimento e eu sempre fui uma rapariga muito direita. Porque por acaso, felizmente, não ando torta. E opa, eu nunca fui de amores de verão. Eu nunca fui uma rapariga direita, por acaso não. Ah, pois não. Isso pensei eu posso sublinhar. Pensei no assunto quando mudasse de sexo para mulher, mas depois. Mas a imaginar, tipo. A brincadeira deles, dos médicos, do. E isso era na altura em que havia médicos, mas nesta geração, como já não os há. Praticamente. A malta já não sabe o que é médico. Que é isso? Sei lá, quando o hospital nunca está ninguém. Não há médicos. Médicos há. Só... Não há médicos contratados, que é diferente. Isso é outro assunto. Também, mas a malta não sabe. Malta fica... No outro dia. Também podemos falar disso no outro dia. Não, mas o... Mas a cena é esta. A geração de agora não sabe o que é próprio médico. Sei lá, não sei. Eu quando vou ao hospital, olha... Tem lá um tipo que me receita umas coisas. Se o pessoal não souber o que é brincar aos médicos, eu explico. Não. Brincar aos médicos. Não é para agora. É Diana, não. Ninguém te perguntou nada. Não estou a perceber o que é que me estás a desapiar. Neste momento assim muito quente. Então. Brincar aos médicos é. Ah, filhinha, é a minha vez de te auscultar, a ver se tu estás a respirar bem. Olha, tira a camisola. Pois tu vai tirar a camisola. Ai, mas assim ainda não dá muito bem. Tens de tirar o sutiã também, que senão não dá. Depois a pessoa tira o sutiã. Depois é assim, ah, o escutador está variado, vou escutar com as mãos. Depois começa a escutar com as mãos. E depois é assim, pronto, agora eu tenho que ver a tua garganta. Se a garganta está bem, abre lá. E depois a pessoa mete lá o pauzinho, o pau do médico, atenção, não sejam pervertidos, mete lá o pau, só que a pessoa engasga-se, porque eu acho que não há ninguém que não fique, se mete lá a porcaria do pau do médico, vai na boca. Pronto, então a pessoa é assim, estou a falar do pau mesmo, não sejam tarados, meu, vamos só falar de coisas sérias, pá. Vai, pronto. E tu engasga-se, então o que é que eu disse? Pronto, então vou usar a minha língua para ver se a garganta está direita. E tipo, coisa, pronto. E depois é assim, pronto, agora vais-te a covar uma vacina. Uma vacina, onde é que vais levar a vacina? Tem que ser no rabiosco, que por isso, tira as calças. Agora tira as cuecas, porque tu usas cuecas da avó e isso está para a navega toda, assim não dá para fazer, para dar a injeção. Não? Pronto. Já tira as cuecas também e pronto. E a pessoa dá a injeção, só que falha no sítio e coisa. Pronto. Isso é brincar aos médicos. A minha explicação foi tão gira. Fazendo só um rewind de alguns 2 minutos. Eu sou uma rapariga às direitas. Eu não percebo dessas coisas. Quem é que não percebe? És tu? Não, estava a dizer palavras tuas. Mas é assim, eu disse que não era rapariga de amores de verão. Não disse que não era amiga de amores de todo. Ah, agora, a pergunta essencial disto é... Será que se concorda que os amores de verão são duradouros? Ou é só uma coisa de... De umas semanas? Ou... Olha, amores de verão por norma começam a 21 de junho e acabam a 20 de setembro. A partir deixam de ser amores de verão. Se ser namores. Se ser amores de outono. Ou namores. Ou não. Opa. Sim. Como eu disse, eu não tenho experiência no assunto. Mas... Já somos Por exemplo, eu uma vez comecei um namoro no verão. Em junho. Junho, sim. E ele acabou no final de outubro. Ou seja, passou o verão, passou o outono. Não é? Pronto. Mas também não durou assim tanto. Mas passou o verão. Durou mais que o verão. Pronto. Acabou quando as folhas começaram a cair. Ah, desculpa. O verão começa em que dia mesmo? 21 de junho. 21, 22, mais minuto, menos minuto. Anda por aí. Não, sabes porquê? Porque esse namoro que eu tive começou no dia 21 de junho. Eu estava assim, não era primavera. Assim, já não era considerado amor de verão. Não. Não. Já era de verão, não é? Uhum. É. Mas acabou no outono. Mas eu sei que normalmente... agora falando a sério. Estamos a falar a sério até agora. Não. Não, mas é assim. Os amores de verão, normalmente são aqueles... são chamados amores de verão porquê? Porque são pessoas que tu conheces durante as férias. São pessoas que provavelmente nunca mais vais voltar a ver. Ou só voltas a ver nas férias seguintes. Por isso é que têm curta duração, porque depois, como há uma grande distância, muitos deles não têm pernas para andar. Ou se as pessoas ainda tentam que eles continuem depois das férias, a distância atrapalha e acabam por ficar a meio do caminho. Eu acho que é um bocado por aí. Pois, não sei. Eu nunca tive amores de verão. Eu também. Tive paixões de verão. Espera aí, a Adriana teve. Adriana. Ah, sim. Amores de verão não. Então eu percebi que disseste também, tive. Não. Ela disse também não. Também não. Ok, tu entusiasmava que até percebo outras coisas. E tu, diz lá, se tiveste paixões de verão. Eu confesso que fiquei a pensar na explicação do como é que se brinca aos médicos. É que eu nunca tinha uma explicação tão... E aquilo não se chama pau, é uma espátula, faz favor. A menos que pudesse referir a outra coisa. É uma coisa feita de madeira, meu. É uma espátula. Não interessa. Eu sei que o homem é assim. E o médico é assim. Agora abre a boca, mete a língua de fora. É, pronto. E eu então almoço com aquela bosta. Então, coisa. Pronto. Está bem. Mas essa explicação... Essa explicação... Mas é assim, eu disse pau, mas a falar mesmo lá da espátula do médico. Ou seja, é que sim. Mal. Mas, não, eu só fiquei... Eu só fiquei a pensar na parte do se me repriga às direitas e pouco depois, pamba! Uma. Eu estava com medo quando disseste aquilo lá da injeção. As direitas não fazem sexo, é isso que tu queres dizer? Não brincam com os médicos? Brincam! Claro que brincam, mas brincam apenas com uma pessoa, não brincam com muitas. Ah, aí está mal, porque um médico cura vários pacientes. Não, mas eu não fico é? A particular. Ah. Ah, pô. Eu só gosto, eu só gosto de coisas particulares. Não gosto de coisas em conjunto. Conjunto são as nossas sessões do Antena Web. Exatamente. É lá. É. Então. Levantaste aqui a Skype. As nossas... Ah, pô. As nossas sessões de Antena Web via Skype. Epá, eu acho que ainda perdi alguma coisa. É lá, então vocês fazem isso e não falam comigo. Logo é que sou que eu. Sabes que tu és um rapaz às direitas, por isso é que não te chamamos. Não, não, não, que eu não quero dizer que era um rapaz às direitas, pelo contrário, isto é uma sinuosidade uma maior que a outra. Estás a insinuar? Estás a perder muita coisa, Carol. Estás a perder muita coisa. No ar? Ai, taradão. E depois eu sou uma menina às direitas. É um. Eu nunca disse que sou taradão. Apenas não disse. Apenas não disse que desperdiçava. Não é? Uma vestarala. Que eu também sou um, não é? Yeah. E depois não é só isso. Não é só isso. Então, quer dizer. Onde é que está o... Tem que haver pessoal da direção para controlar, para garantir que a festa está correndo dos parâmetros normais. É, chama-lhe. Dá-lhe nomes, dá. Sabe por uma questão de marcar presença? Não, nós não precisamos acreditarmos nisso. E os patrões também. Oh, Carlos, é assim. Eu não garanto nada de pessoa da direção estar a controlar a festa, porque nós, na semana passada, estivemos na Jamaica e não controlámos nada. Portanto... Sim, também é verdade, também é verdade. Para os ouvintes do Minuto Inútil. Falaste isso a mais. Para os ouvintes do Minutos Inusitados, o Carlos Bonaparte tenta dizer: olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Caixa de Pandora. Quando era o 3 em ponto, e depois continuou. Neste dia 5 de julho de 2013, quando já íamos a 12 de julho de 2015. Mas pronto, vá. Mas sim, sempre foi melhor do que ai tal, foi num festival dance hall não sei o quê que o Chego soltou a... olha, é assim, eu fui a pessoa depois... que falou o que é que se achava dos amores de verão, vocês ainda não disseram se achavam que eram duradouros ou não. Não acho que seja. Dizia que depois não concordas comigo, não é, Adriano? Yep, concordo. Mas, Carlos, voltando às coisas melhores. Não, voltando às coisas melhores, foi aquela típica frase que eu disse de opa, só coisarmos uma vez, acho que não vale a pena. Eu ouvi isso em que programa? Opa, se é para coisar só uma vez, nem vale a pena passar. Porque é assim, porque se depois te coisares a primeira vez, tu depois gostas, apanhas o vício e depois queres mais. E opa, é muito chunga, ficas na vontade. Mas vês? Isto aqui é um rapaz que nós falamos totalmente diferente. Quem for ver a distinta fé e depois vir ver isto, vai dizer: opa, eles perdem a credibilidade toda. Não. Gente, e nós aqui estamos a brincar, lá estamos a falar a sério. Claro. E daí este tema não é dos piores. E aqui de vez em quando também falamos a sério. Sim, claro, eu há um bocado falei a sério. É só durante alguns segundos, mas falamos. Exatamente. Falamos, foi o que eu disse, nós vamos falar de assuntos sérios a brincar. Uhum. Oh, mas agora também dizendo a minha colherada, a sério. Eu realmente... Só descontrair. Opa, vamos falar de temas que o pessoal... Todo o pessoal fala de vez em quando. Nem que seja só uma vez, não é? Ou já que estamos a falar de uma vez. E... pronto. Eu acho que... Nós queremos estar aqui na cobaiada para o pessoal achar piada. Pronto. Está-se bem. Era porque estão a rir. Piada. Yeah. Fantástica, meu. A sério? Ah. Bom. Mas o que tem em Espanha? Porque fantástico em Espanha. Não, é espantosa. Espantosa em Espanha é que tem outro significado. Qual? É de espantar pelo negativo, não? Não, é dizer que a pessoa é muito feia, horrível mesmo. Pois, é espantar pelo negativo. Mas como eu estava a dizer, eu, sei lá, eu não tenho nenhuma opinião sobre isso. Acho que... Porque eu acho que esses amores de verão, sei lá... Tudo? Não tens opinião? Não posso. Isso, porque assim, isso também é daquela... Isso do amores de verão é apenas só uma designação. É como, por exemplo, como acontece no tempo, nos tempos de escola. Também há namoros que começam e acabam por causa do ano letivo, não é? Depois vem as férias, isto é entre os miúdos, não é? E depois, sei lá, eu... Porque eu acho que depois, a partir de uma certa altura, não são amores de verão. É javardice pura. Que é tipo o imigrante que vem cá em agosto. Então, Armandinha, estás boa? Ah, então, e como é que tu estás? Também está bom, hein? Então, e tens algum rapaz? Tens algum rapaz? Tens algum namorado? Tenho, mas ele por acaso ainda não chegou da Alemanha. E tu? Não, eu também não tenho, quer dizer, tenho, mas a minha ficou em França. Só em setembro é que lá volto. E pronto, e depois... Tu és muito carentes e tal. Depois, tipo, há aquelas festas da aldeia, que isso é coisa que felizmente ainda não acabou, há aquelas festas da aldeia em que os gajos vão lá todos... Está tudo festa e tal, arranjo folclórica de não sei quanto, e lá vão eles para trás das árvores dos pinheiros e caralho. Ah, deve ser muito. Estás a falar para trás das moitas? Não, nas moitas não, porque depois eles comem as moitas. Não, mas o melhor para se envolver, que eu ia dizer outra coisa, é mesmo os festivais de verão, ou as raivas nas praias, os luaus e por aí fora. Pronto. É, porque... São para os verão isso... com essas coisas, porque essas coisas, o que tu falaste, por exemplo, quando vem lá o primo em 40º grau que vem lá do cu de Judas e que vem para cá e nas férias e tu tens uma paixoneta por ele das que eras miudinha e pronto, vocês até se divertem e tal. E, mas depois ele volta lá para a casa dele, lá no sítio onde eu disse, e depois tu voltas para a tua vida e até se calhar depois arranjas um namorado na tua escola ou na tua região, que seja, e é um bocado para aí. Não quer dizer que não haja namoros que não comecem no verão e que até durem, não é? Mas normalmente nós, eu acho que quando falamos de amores de verão estamos a falar disso. Aqueles amores que são muito repentinos, que acontecem nessas situações, como a Adriana disse, festivais, nas raves e, como a Carlos disse, dos imigrantes e esse tipo de coisas. São aqueles amores que dificilmente haverá continuação, não tanto por a pessoa até não gostar, não é? Mas até por causa da distância, não é? Ou o desconhecimento. E depois também tem aquela situação de... Pronto, às vezes, quando conheces uma pessoa e atrás, mas isso pode acontecer durante o ano todo, mas no verão, devido ao calor, e há muitos estudos sobre isso, as altas temperaturas dão tendência às pessoas. As hormonas estarem mais. Até porque há menos roupa, não é? Também. Me ajuda. Mas pronto, as hormonas estão mais alteradas durante o verão e as pessoas apaixonam-se mais facilmente. Tá, há estudos sobre isso. E, mas depois começa a vir aquela rotina da escola ou do trabalho ou o que seja, e aquilo esfria, acaba o entusiasmo. É aí que vem um bocado a história dos amores de verão. Mais piada dos amores de verão é quando eles começam à noite na praia, tipo assim, depois, tipo, ou durante uma festa, depois de uma festa. Pá, eles enrolam-se, aquilo é uma beleza. É uma loucura, no dia a seguir de manhã acordam. O pior é quando esses amores de verão acabam em 9 meses de aflição. Isso? Espera aí. Depois lá estão eles e tal, na maior e tal. Então, filha, bom dia, estás boa? Estou boa. Olha, mas dê-me uma coisa, que eu não me lembro nada. Como é que tu te chamas? O que é que aconteceu? O que é que eu estou aqui? Ou seja, não trouxe a conta, faz a ideia. Não estava tão podendo saber, mas caraças, que depois. Isso é, também alguns começam assim, não é? Mas lá está. Era o que eu estava a dizer. O pior é dos amores de verão é quando depois acabam em 9 meses de aflição. Né? Isso também acontece. É lá a maluquice da babadeira e. E depois acontecem essas coisas, não é? Uhum. Por exemplo, não sei se vocês repararam, mas há aqueles meses em que há mais nascimentos, que é março e outubro. Porquê? Perguntam vocês. Porquê? Porquê? Os ditos amores de verão, né? Os amores de verão e os próprios casais que já têm relacionamentos estáveis. Que no verão é a excitação das hormonas, está tudo mais entusiasmado. Os de outubro é a passagem de ano, que é aquela ramboia toda, não? E pronto, é a justificação de mais nascimentos nesses meses. Agora vem a parte gira, é que eu nasci em março, a Cátia em outubro. Os teus pais estavam mais entusiasmados, eram as outras. Eu nasci em outubro. Calma, nasceste em outubro, mas lembra-te que foste pai 9 meses antes. Lá está, foi o do ano novo, não entendes nada. Chama-me no início, 2. Pois é. E depois eu já disse aqui uma vez, portanto vou dizer outra vez para os ouvintes que quiserem dar uma prendinha. Eu fui a 28 de março. Eu fui a 2 de outubro. Eu estou 7 de dezembro. Pronto, para todos os casos. O dia quê? 17 de dezembro. 17, percebi 27. Não. 27, tenho uma irmã que faz nesse dia. Engraçado, também não. Também não o quê? Não tenho nada, não tenho nenhum é que faça antes desse dia. Mal é, dá, também querias me copiar em tudo? Não sei. Não, mas... Cátia, copiar em tudo ele não pode copiar, não é? Porque há aqui diferenças fisiológicas muito distintas. E não, o bocado ele está a dizer querer trocar de sexo e agora vais dizer que ele não quer copiar. Pois. Isso era só o princípio. depois quando eu mudasse de nome, não é? E não me ia chamar Carlos com... Ia ser a Carolina. Não, ia me chamar Cátia. Pronto, também pode ser. Só numa coisa, era diferente do teu nome. Não vou estar aqui a dizer o teu segundo nome, mas o meu era Vanessa. Ai, que horror, Cátia Vanessa, isso é terrível. Depois eu te imaginei lá no Abalhão... E as meninas dizem, Cátia Vanessa! Olha, eu já disse diretamente à minha mãe, se ela me tivesse dado esse nome, eu precisava. Por danos psicológicos, meu, isso não se faz. Podes mudar de nome? Agora já podes mudar de nome? Olha, eu morei num bairro em que tinha uma vizinha minha que se chamava Vanessa. E basicamente eu ouvia muitas vezes a mãe dela ir à janela e assim, oh, Vanessa! Trauma, é que eu ouvia bué, porque a mulher gritava mesmo muito alto. E ela repetia umas 500 mil vezes, não sei como é que a rapariga não a ouvia. Eu acho que ela andava com os amores de verão nessa altura, só pode. Pois, e não ouvia a mãe, porque é lá, muito confusa, sei. Não, o Vanessa, terrível, não. Cátia Vanessa é uma combinação má. Foi coisa que os amores de passagem de ano não deram origem. Pronto. E ainda bem, não é? E o nosso tempo está a chegar ao fim. Sim, verdade. E nós só dissemos cagalhada, meu. Do nosso primeiro Minutos Inusitados. Não se aprende nada connosco, fogo. Também não está a aprender, então. Se querem aprender alguma coisa, vão ver o nosso. Como é que é Rádio Certo? Vocês aí aprendem. Isto aqui é só para a cagalhada mesmo. Exatamente. Porque nós somos polivalentes. Uhum. Nós fazemos programas de cagalhada e depois fazemos programas sérios. E pronto, ouvintes. Ficamos por aqui. E voltamos para a semana, não é? Exatamente. É verdade. Acho que sim, vocês não querem. Opa, menos que os ouvintes vão às nossas páginas do Facebook dizer... Vocês morrem nada! Não queremos mais isso! e a gente passa a fazer duas edições. Como nós não temos mais nada que fazer do que arruiar-vos. Estilo, falem bem ou mal de nós, mas falem, caraças, que pelo menos as participações para os nossos programas são muito baixas. Por isso. As nossas participações para os nossos programas têm sido muito baixas, portanto, se alguém que vai comentar, oh caraças, ao menos comenta, vá lá, as duas edições. Nem que seja para dizer mal, mas tipo, vão ver. É sinal que ouvem, não é? Exato. É sinal que ouvem, portanto, se calhar até gostam. Mas pronto. Bom, ouvintes, voltamos então à próxima semana. Uhum. Até para a próxima semana. Arrivederci, sayonara. Pois é, arrivederci, arrivederci, arrivederci. Arrivederci, sayonara, adiós. Aviento. Goodbye, my friend. Quem? Aviento. Aviento. Aviento. Auf Wiedersehen. Larevedere. Bye bye, adeus. Tchau. Pum pum. Tchau. Tchau. Ciao, ciao, bambina.